seu coração. Calcinha preta! Isso aqui eu quero dedicar a toda a família Faz Mídia. Alô, Felipe, Fernandinha, Andressa, Milena. Olha, dia sim! Foi você que me escolheu quando entrou no meu mar. Navegou, não quis saber, atracou no meu cais e agora quer me deixar. Não, não posso aceitar. Quem jamais vai separar o navio e o mar? Mais gostosa do Brasil.